Salve, salve, coelhada! Decadentes número 305. Estamos em 15º, moçada. Estamos fora da zona do rebaixamento. Eita, mesmo com o empate aí que muitos achavam que ia ser uma derrota, muitos acreditavam na vitória, acabou saindo o empate. Acho que no final das contas aí foi positivo. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. E eu vou passar para ele, Lucas, dê sua boa noite. Boa noite, eu sou um dos muitos que achava que viria uma derrota. Fiquei super feliz com o empate, principalmente pelas condições, né? Mas confesso que durante a partida ali dá para acreditar numa vitória, viu? Com certeza. Tiramos ali um empate quando todo mundo já tinha desistido já. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite. Estou muito chateado porque eu era um daqueles que estava na vitória. Estava feliz achando que havia um 3-1 com tranquilidade hoje. Mas, infelizmente, foi uma coisa que eu até passei nos grupos. O América poderia ter ganho se o Rodolfo não entrasse em campo. Dito e feito, né? Dito e feito. E por último, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Zárate. Thales, dê sua boa noite e já emenda com o resumo. Então, boa noite. A nossa audiência aí, se estiver nos ouvindo, pode pensar o seguinte: uai, o América só jogou com o Flamengo? Não, não, não, não. Esse programa é para falar de dois jogos. O América jogou contra o São Paulo no meio de semana e jogou contra o Flamengo hoje. Mas a turma tá. As Renatetes estão desesperadas aí. Nós fizemos dois jogos essa semana, seus desinformados. Então, vamos lá. Eu vou falar dos dois jogos, vou resumir os dois jogos de uma forma mais simples possível. Credibilidade. Nós entramos em campo na quarta-feira contra o São Paulo. O jogo às 8h30. É um jogo que valia a última rodada do primeiro turno, um jogo adiado. Pegamos um São Paulo que vinha de uma vitória. E então era um time, entre aspas, embalado. E se você for colocar no papel, o time deles é bem superior ao nosso. Mas como o futebol ganha-se é dentro de campo, o América simplesmente amassou o São Paulo. O São Paulo não viu a cor da bola. O América foi melhor em todos os quesitos possíveis. Ele só empatou com o São Paulo no quesito finalização, né? Finalização, a pontaria de finalização. Não sei se existe esse quesito, mas se existir em matéria de pontaria de finalização, o América empatou com o São Paulo. O jogo foi 0-0. Trouxemos um ponto de São Paulo. O que a gente traz de ruim é a incapacidade de Ribamar e Rodolfo de serem finalizadores. O Ribamar é um trombador, mas está precisando ser um finalizador também. E o Rodolfo, bicho, o Rodolfo, ele perdeu um gol em impedimento e depois perdeu um gol sem goleiro dentro da pequena área, que assim, não se pode perder, não se pode perder. 3 pontos para o América, cara, é muito importante. O América faz contas nos dedos para chegar aos sonhados 45 pontos. Deixar de ganhar 2 pontos de um São Paulo no Morumbi é muito ruim. O jogo era nosso. E eu ponho totalmente na conta do Rodolfo, que eu tô cagando, eu tô um pouco me fudendo se ele tem problemas, o caralho a quatro. Se ele tem problemas e não consegue jogar bola, se afasta. Se afasta, vai procurar um tratamento, vai fazer qualquer coisa. Mas entrar com essa má vontade, com essa preguiça que ele tá entrando, e depois ir pra rede social postar frases de efeito, se fuder, porra, sacou? É muito sério isso. O América é um time que, assim, ficar na Série A é um negócio importantíssimo pra gente. Vencer um São Paulo lá dá uma moral gigante. E esteve com o Rodolfo essa vitória. E ele deixou escapar. Ele foi de uma irresponsabilidade ímpar. De coração, eu achei que ele nem iria pro jogo hoje. Vamos então pro jogo hoje. 22ª rodada, jogo às 11 horas de um domingo. Eu acredito que o América é o time da Série A que mais fez jogos em horários escrotos. Ou é domingo 11 horas da manhã, ou é domingo 9 horas da noite. ou já teve jogo quinta-feira de tarde, é uns negócio, tudo quanto é horário escroto, mete uma América lá. É, jogamos contra o Flamengo, que em minha modesta opinião tem o melhor elenco do país, sei, sem qualquer sombra de dúvidas, que muitos falaram que entrou com o time reserva. Não, ele entrou com um time misto, um time extremamente competitivo, um time que tinha o Arão, que tinha o Bruno Henrique, que tinha o Diego, que tinha o Pedro, que é um puta de um centroavante. Então, assim, o time do Flamengo é muito bom. Esse time que jogou contra o América hoje, se disputasse o Campeonato Brasileiro, ficaria entre os quatro facilmente. E o América não se assustou. O América começou bem a partida, pelo contrário, o América que assustou o Flamengo, o Ademir muito bem, o Ademir que vinha sendo um jogador muito instável, hoje fez uma baita partida. A gente fez um baita primeiro tempo, debaixo do sol, Belo Horizonte está muito seco, então o clima não está legal. Então, assim, os caras correram, deram sangue, o América entrou diferente, o América entrou sem centroavante fixo. Ribamar e Rodolfo foram comer um banco, que eu falei sobre São Paulo. Para mim, o Rodolfo tinha que ser afastado e trabalhar a parte física dele, trabalhar a parte mental dele, porque um jogador profissional, a gente brinca muito e tal, que os caras até brincam, os caras até chegam a extrapolar um pouquinho, começam a xingar, ah, todo gordo, não sei o quê, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu posso ser gordo, entre aspas, que até aí tem a questão da minha saúde, mas para minha profissão, eu pesar 120 quilos, não muda o quilo do peixe. O jogador profissional pesar 100 quilos, que é o que eu acho que o Rodolfo pesa hoje, não dá. Sacou? Não dá. É inaceitável a condição física do Rodolfo. Inaceitável. Se fosse... O América tem esse negócio de ser um clube da família, um clube bonzinho. E a torcida também é muito boazinha quanto a isso. Eu acredito que, assim, se fosse um time mais ríspido quanto a isso, o Rodolfo não jogava no América enquanto não emagrecesse, cara. É um negócio impressionante. Assim, impressionante. E nós estamos falando de um time que está na Série A, cara. Entendeu? O Rodolfo não poderia jamais jogar uma Série A nas condições físicas que ele está. Mas beleza. Fomos para o segundo tempo. Aí vem a questão do nosso banco de reservas e o banco de reservas do Flamengo. O Flamengo foi pondo peças que são até certo ponto titulares. E aí o jogo muda, porque o nosso banco de reservas é muito fraco. Nossas substituições não agregam muita coisa, não. É um negócio impressionante. E o Mancini ainda escolhe... Não escolhe legal, não. Ele faz algumas escolhas meio equivocadas. A principal delas, para variar, é o Rodolfo. As outras até que eu não questiono tanto, não. Mas a entrada do Rodolfo é pavorosa. E por falar nisso, graças a um erro primário do Rodolfo... Ele perde a bola, não consegue voltar, aquele negócio todo. Deu uma de Anderson, né? Perde a bola e aí o menino deles lá, o Michael, sei lá como é que é. Eu tenho uma preguiça, cara, de cara aqui que faz esse rabinho aqui, ó. Sabe, eu tenho uma vontade de dar um tapa na cara pro cara. Deixa pra lá, não posso falar isso não, porque é meio complexo. Enfim, aí o Michael saiu cortando todo mundo. Ninguém para o cara. Porra. Aí o Pedro... que é um puta de um centroavante, uma inteligência primordial, ele sai da bola e mata a nossa defesa, a bola continua com o Michael faz um bonito gol, quase que o Cavicchioli pegou, isso já estava nos 40 e tantos do segundo tempo, aí ele bateu aquele desespero, fala, putz, perder um jogo desse é do caralho, ia ser foda, porque o América não jogou para perder, a gente pode discutir se o América criou chances para vencer o Flamengo, isso é um ponto, mas o América não fez por onde perder o jogo, de forma alguma. E aí, numa boa recuperação do Ribamar, numa briga do Ribamar na lateral esquerda, na nossa lateral direita, o Ribamar rouba a bola do lateral deles, cruza a bola atravessa a área, sobra do outro lado, e numa transação de bola ali, o Lucas Cal, que vem fazendo uma Série A espetacular, eu sou um dos caras que criticou a volta do Lucas Cal e tô queimando minha língua, principalmente jogando de volante. O Lucas Cal faz uma jogada linda e cruza uma bola muito boa. O Alê sobe, ele olha para onde ele vai. Ele fez o que os centroavantes do América não fazem. Ele olhou aonde enfiar a bola. Ele subiu, olhou, no cantinho, empatamos o jogo, que para nossa esse pontinho é essencial para nossa luta. É isso. Nessa semana nós tivemos 6 pontos em disputa, podíamos ter saído com 4, no mínimo, se não fosse um jogador, Rodolfo. É isso aí. Felipe, você concorda com a opinião do Thales? Rodolfo, essa semana aí nos perdeu, se perder pelo menos 4 pontos aí? Não, certamente. E a questão é que o que é mais triste, né? É que há quem diga que ele, dos males o menor, ele é a menos pior das opções, mas eu acho que não dá nem para comparar ele e Ribamar. O Ribamar é um atleta de futebol com a capacidade técnica baixa. O Rodolfo, ele não é atleta, não tem corpo de atleta, não dá para chamar ele de atleta hoje em dia. O Rodolfo ali, ele tem, assim, parece um jogador de várzea, aquele tiozão que joga uma pelada no fim de semana, que joga na várzea, assim, sem muita competição, não tem menor condição física, ele não é um atleta, ele não cuida do corpo dele como um atleta deveria fazer, até porque, assim, para você engordar com a quantidade de calorias que você gasta por jogo, por treino e tudo mais, cara, uma coisa, igual eu falo, uma coisa sou eu, está um pouco mais gordo, o Thales, o Jair, o Lucas, se a gente ganhar peso numa pandemia, ganhar peso, a gente trabalha, eu trabalho sentado, tipo assim, eu não movimento, movimento quando muito é tipo assim, levantar e ir na cozinha pegar uma água, isso, eu não gasto caloria nenhuma trabalhando. O cara gasta ali entre, tipo assim, varia, né? Mas ali umas 400, 500 a 1.500 calorias por dia só no trabalho dele. Fora o gasto calórico basal e tudo mais. Então, assim, é fora de sério o cara conseguir ainda ficar ganhando peso numa situação dessa. E custou aí. E assim, o Ribamar não teria perdido os 2 gols que o Rodolfo perdeu contra o São Paulo. E também não teria perdido a bola, bizonhamente, quando o Rodolfo fez. O Rodolfo tentou fazer um pivô ali, tentou proteger. Só que ele não tem a menor condição, não tem capacidade. Isso ele nunca fez bem, nem ano passado, quando ele estava no auge dele, o pivôzão, assim, segurar o zagueiro, ele não fazia bem. E aí não conseguiu segurar, e tipo, quem tomou a bola dele não foi exatamente um primor de marcação, né? Perdeu a bola, e aí deu tudo que o Flamengo queria, né? Ele é sem condição nenhuma. E aí, se colocar até mesmo ali, será que o Carlos Alberto não faria coisa melhor se tivesse jogando? Acho que sim. Acho que, tipo, pelo menos forma física ele tem. E se voltar os meninos da base porque eles não aguentaram fisicamente o jogo do profissional, aí tem que colocar o Rodolfo para fazer alguma outra coisa, né? Que fisicamente ele também não aguenta o jogo profissional. Isso é... Sabe o que acontece, cara? Eu acho que é o seguinte. O jogador, é o que você falou aí sobre a questão da qualidade técnica. O Rodolfo, eu acho que ele tem alguma qualidade técnica, sim. O problema é que, por exemplo, no final do jogo ali, todo mundo morto. Os dois times estavam num cansaço horroroso. E nem assim ele conseguiu render ele. Por quê? Porque o físico não ajuda, cara. Entendeu? Infelizmente, faz parte do necessário para o atleta o corpo dele, cara. E aí é o mínimo para ele exercer qualquer trabalho, sabe? É o mínimo. Então, ficou muito claro para mim, ele não tinha gás para chegar nas jogadas. A bola sobrava, às vezes, no pé dele, ele não dava gás para chegar, né? Uma coisa que... Desculpa, Jairão. Mas uma coisa que primeiro puxando que o Thales falou, que eu acho que ele falou principalmente sobre o jogo do Flamengo, né? Que o América não. Que o América entrou para ganhar. Eu acho que a gente pode até estender isso um pouquinho mais. Eu acho que o América entrou para ganhar contra o Corinthians, entrou para ganhar contra o São Paulo e entrou para ganhar contra o Flamengo. Quem diria, né? Verdade. Não lembro disso acontecer. Acho que é muito mérito do Mancini aí. Nessa mudança de postura do América, né? E os caras acreditando, né? Os jogadores acreditando. Isso é muito legal. Mas se puder dar uma cornetada... Mancini tornou o América competitivo, né, Lucas? Demais, demais, cara. O América jogando de igual para igual. Contra o Corinthians, contra o Flamengo e contra o São Paulo. Isso não é para qualquer um, né? Agora, Um ponto que eu acho que daí eu cornetaria um pouquinho o Mancini, assim, acabou que queimou um pouco a língua, porque no final das contas deu certo no finalzinho, que o América conseguiu arrancar o empate, mas o América no final do jogo, todo mundo super cansado, tanto o América quanto o Ademir estava pregado, aí a gente estava com um ataque com Ribamar e Rodolfo, que não dão conta de correr, né? E ele entrou com o Alê no meio do jogo, que não é o cara dos mais velozes. Por fim, deu certo, que foi o Alê que fez o gol da vitória. Mas ele entrou, mas assim, o Rusch não estava acertando nada, também que é um cara que é razoavelmente lento ali. Então, eu acho que a gente ficou com um time muito lento, além de cansado, o time ficou, o nosso ataque ficou muito pregadão, muito paradão, porque o Rodolfo não tem velocidade, Ribamar não tem velocidade, e o Ademir estava muito cansado. Então, a gente correu um risco, só que por outro lado também, quando a gente vai pensar, né, ele tentou dar um pouquinho mais de velocidade com o tal do Isaac, que é uma tartaruga também, né? A gente tava todo cheio de expectativa pro tal do Isaac, e, na minha opinião, entrou mal demais. Isaac, né? É um Giovani, tá? Muito Isaac lento. Isaac é um Giovani 2.0. Muito lento. É o mesmo jeitão, mesmo joguinho burocrático, lesco-lesco. Eu não achei, assim, nada especial nele, não, sinceramente. O que, assim, ele entrou também, mas no final ali, colocando, né? Ele não entrou bem, não fez uma boa partida, mas... É aquela história, tinha que ter aproveitado em outras ocasiões, né? Fui colocando no final ali, mas realmente ele não foi bem. Mas pelo menos, a única coisa que eu coloco como ponto positivo das substituições de hoje foram que, contra o Corinthians e contra o São Paulo, as substituições deixaram o time mais defensivo. Ele acabou, as trocas foram colocando jogadores que não, em si não eram mais ofensivos que os que estavam, né? Então, tipo, além de piorar, porque eram jogadores piores, também... ele colocava jogadores que jogavam um pouco mais atrás. Colocava o Toscano, muitas vezes, no lugar do Zara, ou de alguém de frente. E dessa vez, pelo menos as substituições foram assim. Colocou Rodolfo e Ribamar. Quis colocar atacantes. Fala, tipo, ó, vou colocar o pessoal de frente aqui para ver se faz alguma coisa. O problema é que colocar o Rodolfo. Mas... O Decabits... Até complementando aí o que você está falando muito bem, para mim, isso é óbvio que se eu estou falando é opinião minha, né, ô Thales idiota, mas as nossas melhores opções ofensivas, elas estão no nosso sub-20, né, cara? Para esse tipo de situação, para mudar um segundo tempo, entrar no final, cara com gás, é Carlos Alberto, é Cauê, é Gustavinho, esses caras foram deixados de lado, mas esses caras são os caras que podem dar um gás a mais, podem fazer alguma coisa que um Rodolfo jamais fará. Que a gente tá vendo com... só isso aí. Que a gente está vendo com o Krigor, o Isaac, esses caras não fazem. E talvez os nossos caras do sub-20 ali, talvez seja uma solução. E até nessa, você pega assim, no lance do gol mesmo, o Ribamar faz uma coisa que o Rodolfo não consegue fazer, ele desarma, ganha do pessoal na velocidade, aí ele vai e cruza a bola na área pro Rodolfo completar, só que o Rodolfo não chega a tempo, né? Mover aquele corpanzil todo, né? É um pouco difícil, ele não conseguiu chegar. Para nossa sorte, a bola sobra. Demos sorte. Lá com na esquerda, né? Com o Cal e o Ruschel. E aí o Cal resolve cruzar na área e fala assim: olha, vou cruzar para todo mundo, menos pro Rodolfo, porque dali não sai nada, né? Cruzou na cabeça do Alê e funcionou. Ele até olhava para assim: Rodolfo, Alê, vai no Alê, né? O Rodolfo vai perder mais uma. E aí mandou na cabeça certa e fizeram o gol, né? Porque também, se vai na cabeça do Rodolfo, a bola é pra fora, você não tem dúvida. Jairo, eu queria fazer três observações. Só rapidamente, eu queria te perguntar uma coisa aqui, jogo rápido. Pode perguntar, bebê. Pode, bebê. Por que o menino Decabits tá usando uns bambolinhos de rabiola no fone de ouvido dele? O que é aquilo ali? O fone embolou, então, esse negócio não sei desembolar. Então, as minhas três observações, uma das observações é sobre o menino Decabits. Pode falar primeiro do menino Decabits, então? Explica esses bambolinhos de rabiola aí que tá no fone dele. Ô Jara, vou ser muito sincero com você. Ele tá fashion. Olha a camiseta de crossfit dele. Olha aí. Bambolim na cara, bandeira do Canadá e pôster do Blur ali. Gente, é muito crossfit. É muito crossfit. Também, ó. É muito crossfit. Mas isso não aparece, né, bebê? Você tá, esse cabeção seu de lua tá tampando. E tá aparecendo aí os meninos de Liverpool aí, os bruxos. Não, né? O Blur não é de Liverpool, não. Aí eu vou saber de onde que é o Blur, Eu tô cagando pra onde o Blur é. Blur é muito ruim. Blur podia ser da Lua, que aí não chegava aqui no Brasil. Eu esqueci qual que é as outras duas já. Ah, lembrei. Você vê que, assim, já tem 20 minutos de programa, eu não fiz nenhuma piada. Você vê que aquela nossa reunião interna sobre meu comportamento, como é que me mudou e como é que eu estou melhor. Eu não falo mais aquelas coisas que eu falava antigamente. Né? E o terceiro, realmente, eu esqueci o que é. Que dureza, hein? Escuta, me fala uma coisa aqui. O Carlão está comentando ali, mas o melhor momento do... Eu vi o jogo junto com o Carlão, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Ele virou para mim e falou assim, ele gritou para a galera assim, oh, não toca a bola no Ruschel, não. Então, gente, essa substituição com o Alan Ruschel não dá mais, não, cara. Eu até perguntei no grupão... é melhor, viu? Ô Lucas, eu até perguntei no grupão lá a situação do João Paulo, cara. Porque não pode o João Paulo ser pior que o Ruschel. Bicho, não pode. Foi o nem João Paulo, né? Tem um tempão que ele não é relacionado. O João Paulo, por pior que seja, ele pelo menos tem uma bola parada e ele consegue de vez em quando chutar de fora da área e de vez em quando fazer um cruzamento. Coisa que o Ruschel não fez, cara. Até hoje no América. É isso aí. Deixa eu ler alguns comentários. Primeiro cruzamento do Ruschel deu quase um contra-ataque pro Flamengo. Logo que ele entrou. Isso aí. Deixa eu ler aqui. Zé Alves Aguiar, nosso parceirão. Salve Decadentes. Itabira vos abraça. Tá mandando aqui abraço ao feminino e boa sorte no Mineiro. Adolfo, boa noite, Decadentes. Adolfo Osparenzi, boa noite, Decadentes. Completamos 3 jogos com 3 empates que poderiam ser 3 vitórias. Importantes que estamos na briga. É bom. Lembrar... bom ponto do Adolfo aí, ô, que o Thales tinha falado, eu cumprimentei, que foram 3 jogos que nós entramos para ganhar. Contra o Corinthians a gente poderia ter ganho, a gente abriu o placar, né, lá na Itaquera e com a borda da natureza tomando um gol lá que nos tirou a vitória. Contra o São Paulo, se o Rodolfo é um atacante razoável, a gente faz aquele gol no finalzinho e ganha. E hoje contra o Flamengo a gente teve boas chances, né, teve uma do Marlon que ele chutou de direita na lua. A gente teve condição de ganhar o jogo, então, e 3 vitórias contra times de alto nível, né? Realmente. O São Paulo tá meio assim, mas é de alto nível, né? Pega a folha deles e pega a nossa. Né? Não, claro. Mas aí na Série A, quase qualquer time, a gente pode usar esse argumento, né? Mas São Paulo, tricampeão mundial, não sei o quê, assim, né? Tem um... Não, mas não é assim não, né, Já? Você não pode generalizar a coisa. Não. É óbvio que a nossa folha salarial é muito baixa em relação... Há muitos times, mas você não pode equiparar, por exemplo, um São Paulo com um Ceará. Não. O São Paulo é muito mais time, muito mais camisa, mais muito mais tudo. Fase mesmo. A fase do São Paulo não é boa. O Celino Reis, lá de Buritizinho, boa noite. Estou até agora no churrasco comemorando o Coelhão. Opa! Chama nós, Celino. Pedro Prats, do jeito que o América empata bem com 3 grandes, para depois fazer raiva contra o Cuiabá. Não. Como diria menino Alex Hidoshi, anti-zica ativado. Vou parar. Luiz Franzoni, boa noite. Se tivéssemos atacantes que fizessem gols, estaríamos brigando na zona da Libertadores, com certeza. Ô Luiz, a gente estava discutindo outro dia, acho que foi no último programa, né? Que se a gente tivesse um atacante nota 7, não precisa ser um nota 10, não. Nota 7, a gente já estava melhor, viu? Com 6 pontos hoje na tabela, a gente estaria em qual posição? Com 6 pontos a mais. Estaríamos em... Vamos falar desses 3 últimos jogos. Nono. Não... Aí, ó, pronto. Estaríamos em 9ª colocação, se eu tivesse entravante. Nono não. Estaríamos na verdade, em 10º. Por critério por critérios aqui. Acabou a discussão. Pois é. Olha, eu falo assim, eu acho que podia ser um atacante nota 6 também. A questão é que a gente está jogando com atacantes ali nota 5 e um atacante que não dá nem para ter nota, né? Pois um atacante que foi reprovado no psicotécnico ali, ó. Não ia nem para a prova. E o Marcos Graça está perguntando aqui. Boa noite, Letos. Muitos de Letos criticam com razão Rodolfo e Ribamar. Mas e o Berrio, que nem botaram a cara bota? Mentira, Marcos Graça. Fez propaganda da PixBet, fez propaganda do Onda Verde, tá botando a cara, só não é em campo. O problema é que é tanta propaganda que ele machucou na propaganda. Aí agora vai demorar voltar, né? Bicho do céu. Difícil assim, né? O Berrio não veio para a vaga do Guilherme, não? Foi, Edu Lima, assim, a gente sempre contrata um cara que vai ficar no departamento médico, né? Essa foi a do Berrio. Que de forma alguma eu critico a diretoria. A do Berrio, não. Eu critico o Jalan Ruxo da vida, os caras sim, mas o Berrio de forma alguma. A única coisa que daria pra criticar no do Berrio foi, tipo assim, o tipo de contrato que fizeram, já que era risco de Bitcoin jogava há anos, né? Mas se fizeram um contrato ali meio que produtividade, prevendo ali não jogar por lesão, aí eu tomei no contrato. Foi uma excelente aposta. A do Zarate melhor ainda, né? Porque pelo menos o Zarate joga, né? É. O Marcos Vinícius Eloy Xavier tá aqui perguntando. Fica imaginando o Lisca vendo o América competitivo um turno depois que ele pipocou e largou o barco. Uma curiosidade. E foi para outro barco e largou de novo. Largou de novo. E com a mesma desculpa de que perdeu o grupo, de que não sei o quê, de que não conseguia fazer o grupo render. Percebam que esses três jogos aí, nós fizemos zero ponto no turno, hein? E agora fizemos cinco. Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo, nós fizemos zero pontos no turno, então fizemos cinco no retorno. Só isso. Sim, aí já explica. Fizemos zero pontos sem muita chance de fazer algo melhor, né? É. Porque você ainda tá falando, nós fizemos três pontos, mas assim... Principalmente São Paulo e Flamengo, foi aquele empate com gosto amargo na boca, porque, tipo assim, dava muito pra ter ganho. O Corinthians ainda vai, dava pra ter ganho, mas eles também tiveram boas chances, o Cavicchioli fez excelentes defesas ali, salvou a gente, então o Corinthians até releva, o empate ali não ficou tão ruim, porque por mais que a gente tenha perdido chances, eles também perderam muitas, então equilibra, né? Mas São Paulo e Flamengo, daí não. Sim. Nosso aproveitamento de hoje, a gente terminaria o campeonato com entre 41 e 42 pontos. É, estaria na briga para salvar ali, né? Dependendo de um G9 de Libertadores, dava até para brigar, viu? Aí, 42 não dá G9. Não. Eu fiz o raciocínio contrário, na verdade. Se a gente tivesse com o desempenho do Mancini desde o começo... A gente estaria brigando, se der um G9, não brigava lá em cima. Ainda. Ah, não, mas o aproveitamento do Mancini é maior do que esse. Isso, eu fiz o Mancini inverso. Mantendo o nosso aproveitamento de hoje até o final do campeonato. Né, entendi. Uhum. Aqui, antes de você ler outro comentário aí, Jara, até falando sobre a questão do Mancini, independente se o América, que é o que todos nós queremos, que o América fique na Série A ou não, que o América aprenda que em Série A se contrata treinador de Série A, cara. Olha a diferença do Mancini para todos que passam aqui no América. E jogador de Série A. E jogador de Série A. Mas principalmente, quem, por exemplo, hoje na transmissão falou que o Zárate só veio para o América por causa do Mancini. Então, assim, que o América aprenda em Série A... É Série A. Não adianta você ficar na Série A e trazer a Dilson Batista da vida. Givanildo. Porra, velho. Tem que evoluir, sacou? E é de Wagner Mancini pra cima. Que aí sim você fica com uma chance grande de permanecer na A. Aí, e a diferença é até o que a gente vê. A gente pegou três times grandes e entrou pra ganhar. Se tivesse o Anderson, a gente não tinha entrado pra ganhar. A gente tinha entrado pra empatar e aí é que você tá conseguindo pra empatar. E que você não consegue o que você quer, você perde, né? Quando você entra pra ganhar, às vezes pode não conseguir o que você quer, mas você empatou, já tá somando ponto, né? E essa era a questão do Adilson Batista, o Anderson, até o Lisca. Eles tinham jogos, eles entravam só pra não perder. E aí, complicava, né? Com certeza. O Anderson Roberto aqui, boa noite, pessoal. Gosto do programa, acho muito boa a música de introdução. E acho show demais a vinheta dos esportes especiais. Chupa, Thales. Ô, Jário. Foda-se, vou falar. Quero nem saber. Eu tenho certeza absoluta que o Anderson Roberto, na verdade, é menino Alisson, tá? Que criou esse fake aí e colocou isso aí. Eu tenho certeza absoluta que menino Alisson tá nos ouvindo e criou o Anderson Roberto. Certeza absoluta. Sei. Anderson Roberto, eu também amo minha vinheta, cara. Ignoro o que o Thales falou, a vinheta realmente é boa. Eu me sinto muito honrado com ela. Isso aí. Eu que me sinto honrado de ouvir os pós-especializados, que hoje vai estar impagável. Hoje vai estar ótimo. Hoje vai estar bom. O não Júlio percam. Oliveira, Rodolfo ainda é o melhor da posição que temos. É só lembrarmos do América no passado, mas ele caiu de rendimento e a perda da titularidade fez cair ainda mais o futebol. Rodolfo voltando a jogar e voltará a marcar gols. Ele não é ruim, como estão dizendo. Ele é pior. Cara. Então, com todo respeito ao nosso fã, ele não é a melhor opção. É, assim, comparado, Eu ainda acho que a melhor, só dois atacantes, a melhor opção ainda seria o Ribamar. Ou jogar com o Zara. Não, cara, não é, velho. Não é. Não, porque o Rodolfo... Não, cara, não é, velho. Não é. Pra mim, os dois se equivalem em ruindade. Por motivo entre Zara e Rodolfo, eu jogo com volante a mais. Não, mas assim, a questão é que quando você compara os dois, o Ribamar é ruim, igual a gente falou. O Ribamar é um atleta que tem a capacidade técnica ruim, mas ele acerta o gol. A única chance que ele teve de finalizar contra o São Paulo deu defesa do Volpi. O Rodolfo teve duas chances de finalização dentro da pequena área, com o Volpi batido, e ele consegue não acertar o gol. Cara, mas os dois são... Mas eu eles são inefetivos do mesmo tanto, cara. Eu entendi o que o Júlio quis dizer. O Júlio tá falando o seguinte, cara. O Rodolfo, tecnicamente, é um bom atacante. Só que fisicamente e psicologicamente, ele tá uma merda. Esse é o problema. Pra mim, o psicológico dele tá muito mal. Sacou? Velho. Psicologicamente. Mas já deu 6 meses fisicamente, aí, pô, não é possível. Tem. Desde o mas aí, aí tem uma... cara. Mas aí o América que tem que se... O América tem que ver eu isso. Eu concordo. E dizem que estão olhando, tá? Eu tive notícia que estão olhando. Ah, então colocaram o Geraldo Magela para olhar, né? Não. Eu tive notícia que tá havendo um acompanhamento psicológico especial com ele. Ah, não parece. Não parece. Se realmente... Cabeça, né, cara? Tudo bem. Se tá tendo um acompanhamento psicológico para ele e não tá dando resultado, cara, tem que ser feito alguma coisa. Não, isso afasta o cara, põe o cara para treinar em separado, põe o cara para pegar melhor condicionamento físico. O que não dá é o cara jogar do jeito que ele tá jogando, cara. Aquilo ali é um absurdo. Não, eu tô só entrando na discussão de que pra mim, eu não acho sim. Ele e o Ribamar, pra mim, os dois são tão ruins um quanto... Porque no final dos dois, os dois são inefetivos, cara. Não adianta. Sim, mas o que o Júlio tá falando é que, pelo que eu entendi, em plenas condições físicas e mentais, sim, o Rodolfo é melhor que o Ribamar. Aí eu concordo com ele. Mas isso não aconteceu até agora. Até porque a gente tá passando o Rodolfo assim, como se o Rodolfo fosse um goleador, que ele não é, vale lembrar, ele fez... Mas o Ribamar gols. Também não é um goleador. Não, mas assim, o Rodolfo, então, na Série B, ele não foi bem, assim, ele teve um momento... No mas início, o Ribamar foi bem aonde, outros, senhor? Né? Eu não tô... Questão, o Ribamar é bem mais jovem, vamos pôr assim. O Ribamar, ele faz certas coisas que o seu travante faz que o Rodolfo não consegue fazer. Por exemplo, pivô. O Ribamar consegue fazer o pivô, que foi o problema do gol que o Rodolfo entregou. E o Ribamar acerta o gol. Querendo ou não, um acertar o gol ali, fazer o goleiro ter que fazer uma defesa, se for um goleiro ruim, uma hora vai poder entrar. O do Rodolfo não importa se o goleiro for ruim ou não. Você pode estar sentado numa cadeira, ele não vai acertar o gol. E quando você acerta o goleiro, vai dar rebote. O Volpi quando deu quando um rebote foi? Ô, Felipe, quando foi o último gol do Ribamar? Sem olhar no Google. Ninguém se lembra. Eu só ninguém lembro do anulado lembra, contra o Corinthians. Anulado do Vasco. O chapeuzinho. É. Foi aquele que ele vestiu o chapeuzinho do Panda. Tá vendo? Olha quanto tempo, cara. Então, assim, bicho, um camisa 9, que quatro pessoas aqui não conseguem lembrar quando foi o último gol dele, não pode ser um centroavante de Série A, cara. Não, não pode. Eu tô falando que os dois não tem nível pra jogar uma Série A. Mas pra mim, acho que o Rodolfo, ainda assim, ele não é um centroavante. Ele vai perder. Ele, no ápice da sua forma física e mental, e psicológico, ele vai perder gols, porque ele não é exatamente um artilheiro. Mas ele vai fazer gols. Ele vai perdê-los e vai fazê-los. Hoje ele só perde. Hoje ele só perde. Cara, eu vejo que ele tá num ciclo vicioso, cara. Ele tá com o psicológico abalado, o psicológico piora o físico faz com que piore a situação dele em campo, que piora o psicológico e a coisa tá girando. A gente brinca muito, cara. Mas desculpa, bem rapidinho, Felipe, eu deixo você falar. Mas a gente brinca muito, cara, mas você vê pequenos detalhes, você vai na rede social do cara, o cara tá postando em hambúrguer, velho. Sacou? Pro tamanho que ele tá, ele não pode postar um hambúrguer nunca. Sacou? Ele tem que ter noção disso aí. Então cadê o trabalho psicológico dessa porra aí? É. Sacou? Aí, isso deixa a gente numa raiva, igual o Felipe tá aí, ó. Você fica puto com a porra do cara. Mas o cara não se controla também, sacou? Ué. Deixa eu dar um exemplo extremo. Você já imaginou se ele postasse forte Marlboro no story dele? Ou, sei lá, Caninha 51. É a mesma coisa de um hambúrguer. Na situação dele... Teve uma hora hoje que ele foi buscar um iFood no... Tem uma hora hoje que ele foi buscar um iFood no... Durante o jogo que deu pra ver. Foi pro vestiário buscar um iFood lá. Mas uma coisa que eu pensei, a questão é que hoje ele é a pior opção que a gente tem para colocar, até por não Sim. estar na sua forma física e mental. Porque hoje ele é a pior opção. Hoje você tem que colocar assim: vai de Fabrício Daniel, que foi o que fizeram hoje. Não tá disponível? Tenta o Ribamar, não tá. Carlos Alberto, tipo assim, Cauê, coloca o Zara, improvisa. Zé Ricardo de centroavante é melhor que o Rodolfo, Felipe. Não, o que não pode fazer? O Rodolfo hoje não pode nem entrar em campo. Não. Ele entrar em campo, ele vai errar e vai custar caro pra gente, seja perdendo o gol, que poderia ser gol do Vitória, porque é aquela história, né? Uma hora a bola sobra no pé de alguém. E se sobrar a bola no pé de um cara ruim, ele não vai fazer. Ou então, pior, né? Que é igual fizeram ele, colocaram na ponta esquerda, ele teve que pegar a bola um pouco lá atrás, perdeu e deu um contra-ataque. E tipo assim, e aí até tem um outro ouvinte nosso que comentou: ah, mas quatro defensores depois não conseguiram parar os caras. Mas, porra, você tá saindo pro ataque, o cara vai e perde a bola na transição ali no meio de campo, pega toda a defesa desarrumada, e aí é beleza. O Rusha não consegue lá pegar o Michel, não acompanha. Mas você pega ali, a dupla de Isaac vinha super bem, fudeu pra eles. O Bauerman tenta acertar ali, mas tipo assim, como ele tava marcando pra ele sair depois e tentar pegar o Michel, ele não conseguiu. O Ricardo Silva, ele ficou perdido na marcação que ele tava. E o Patrick foi fechar o chute do Pedro, e aí quando o Pedro fez o corta-luz, ele não tinha como recuperar pro Michel depois. Então, tipo, ele vendeu tirando o Alan Ruxo, que é ruim só mesmo também, né, que era um que tava lá sobrando, ele vendeu os outros três, porque pegou todo mundo descompensado. Então, não dá. Assim, hoje você coloca qualquer pessoa, qualquer um. Você coloca lá o Silvinho, ou o preparador físico lá, que o Jairo viu que tá com um físico melhor do que o dele. Qualquer um. Mas não coloca o Rodolfo para jogar. Porque vai nos custar caro. Custou 4 pontos. Não? O Rodolfo estar em campo contra São Paulo e hoje nos custou 4 pontos. Sim, deixa Exatamente. Eu fechar os comentários aqui. Matheus José Borges está aqui dando boa noite, amigos. Carlão está aqui, boa noite, Decadentes. Paulo Braga, boa noite. Cadê o Bruno Nazário? Não dá para ficar colocando Alan Rocha no meio de campo como em jogos anteriores. PQP. Paulo, até onde eu sei, o Bruno Nazário não se recuperou da Covid ainda. Essa é a notícia que eu tenho do pessoal lá de dentro, né? Que dizem que há dificuldades pra, em alguns casos para voltar, questão pulmonar e tal. Mas, enfim, não sei. Isso treinou hoje, hein? Isso é o que me disseram lá. Ô, Jair, rapidinho, desculpa. Uhum. Aí, mais uma vez, eu volto à questão de rede social. Se você for na rede social do Bruno Nazário, ele está 100%. Então, tem um destratado aí no meio. O Zé Alves Aguiar está aqui falando que Rodolfo Ribamar já era, sem comentários, não pode esperar esses caras chegarem em forma. E falando para aproveitar a base... Carlão está aqui lembrando que o Rodolfo já nos fez perder o Mineiro, ser eliminado na Copa do Brasil e nos fez perder pontos importantes. Realmente, esse ano aí tá devendo, né? O Guilherme Rios Saci, alenismo, está aqui falando aqui do Alê. Rodolfo tem que participar só do café da manhã e do happy hour. E tá, pode cortar o happy hour também, viu, Saci? O Júlio Oliveira está aqui lembrando que o Michael passa por 4 defensores, ninguém tira a bola. Ô, Jair, faz uma falta, né, bicho? Dá raiva isso. Sobre esse comentário aí, Jair, até no último jogo contra o São Paulo, o Zaras tomou um amarelo justamente por ter dado uma porrada no Miranda sem dó nem piedade. Acho que está precisando o Zaras conversar com essa turma que, assim, falta faz parte do jogo. Dar uma pancada no cara faz parte do jogo. Parar uma jogada com violência faz parte do jogo. Tomar cartão amarelo sem desculpa, não. Faz parte do jogo, cara. A gente não pode ser um time bonzinho. Ah, o time que menos tomou cartão, o time que menos faz falta. Que ótimo, que ótimo. Se isso nos desse pontos, ok, mas não tá dando os pontos. Pelo contrário, tá nos tirando pontos. Se hoje nesse lance alguém dá uma porrada no Michael, pronto, acabou. A gente não tomaria gol. Igual o Ademir, né? Igual o no Ademir no contra-ataque, o Mateuzinho foi pensando, ah, será que eu vou tomar cartão? Falei, cara, se ele passar daqui, ele vai ficar cara a cara com o goleiro. O tal do Mateuzinho lá, ele deu um carrinho. Ademir apanha o tempo inteiro. Tomou amarelo e ficou barato. Ficou mesmo. Mercione Assunção tá aqui, boa noite, Decadentes. O Alex Tocho, reunião não foi boa, tirou a essência do Thales, o programa não é mais o mesmo. Na verdade, a gente não teve reunião, não. A gente deu um formulário para ele. O Fabrício está aqui falando da medo, o Ruschel. Zé Ronaldo. Na verdade, já, desculpa, rapidinho. Hoje a internet aqui da Casa do Sogrão tá nível Lucas, sabe? Então eu tô com medo até de cair e tal. Tô mais retraído um tiquinho. Sei. O Zé Ronaldo Pereira Júnior. Será que o Berri aparece para o próximo jogo? Esperança de que o time vai melhorar mais ainda com ele. Eu só acredito vendo. Porque... Alguém tem que achar essa caixa preta que é o América, que é o nosso departamento médico, a gente nunca sabe de nada. O cara pode voltar ao próximo jogo, como pode ficar 2 anos e meio parado. É. Aproveitar que nós estamos falando de departamento médico, queria aqui, em nome aqui do Decadentes, mandar aí o nosso apoio, né? O nosso carinho aí, o Eduardo, nosso lateral, que foi diagnosticado aí com tumor ósseo nessa semana, viu? Eduardo, tudo de bom aí, melhoras para você, que você volte aí nos dê alegrias, tá? E pode contar que aqui nós somos uma família. Nós, americanos, somos uma família e abraçamos você aí e estamos juntos nessa luta aí. Correto? E que ele vai voltar, porque o América fez 2 anos de contrato com um lateral de 30 e tantos anos. Não, vai voltar sim, vai dar certo. O Zé Alves aqui está falando que Carlos Alberto joga mais que os dois atacantes. O Marco Aurélio Duarte. Boa noite, Decadentes. Agora, não só acredito que o Coreão fica na Série A, como também se classifica para a Sul-Americana. O Flávio Azevedo, nosso parceiro aqui também. Fora Rodolfo, fora Ribamar, fora Rushel. Essa falta de gols vai custar o rebaixamento e não foi falta de aviso. Não, o Flávio, todo o programa, ele escreve essas 3 foras aí. O Lufê 76... E ele não está errado, ele está certo, viu? Está certo. Está mais do que certo. Tá aqui lembrando que contra o Bahia o Ribamar foi bem. O Raul Batista tá falando que o Carlos Alberto é a solução. Eu não sei se é a solução, mas é menos pior do que a gente tem. Mas pra ficar no banco e entrar 20 minutos igual o Rodolfo fez, eu sou mais o Carlos Alberto, que ele vai correr, vai colocar um fogo ali e se tiver a chance ele faz um gol. Então essa que é a questão. É isso aí. Manuel Caio falando aí, Messias fazendo muita falta, tô vendo ordinária essa. O Caio, hoje até que eu acho que não fez, não. Eu acho que nossa zaga hoje fez uma grande partida, viu? Contra São Paulo foi meio barro, meio tijolo, mas hoje... Mas é um detalhezinho. A questão do Messias fazer falta é porque o nosso terceiro zagueiro é o Anderson, só por isso. Sim, verdade. Se o nosso terceiro zagueiro não fosse o Anderson, fosse qualquer outro zagueiro meia boca, ninguém ia estar lembrando de Messias, viu? É verdade. Não, a nossa zaga foi bem. Deu pra ver o quanto o Anderson é ruim. No jogo contra São Paulo, em que o Bauerman, mancando com o tornozelo meia bomba, igual ele tava, jogou muito mais do que o Anderson consegue fazer. Muito mais. Então, assim, você consegue ver o quanto que o Anderson é ruim? Sim. Você pega um zagueiro baleado nosso ali, você claramente desconfortável com alguma coisa no tornozelo, uma lesão, e joga melhor. Então, que coisa, né? O problema é esse. E sobre a nossa defesa, né, cara? Como, assim, o Bauerman, quando jogava junto com o Messias era o cara e o Bauerman era um coadjuvante ali. Acho que o Bauerman era um zagueiro que evoluiu bastante do último ano para esse ano, agora que ele assumiu o protagonismo da zaga, né? E outro sobre a defesa ainda, cara, que goleiraço que tem sido o Cavicchioli, viu? É um que queimou a nossa língua aqui, que a gente queria outro goleiro e o cara tá jogando demais. A gente teve até um informante meia boca aí de quinta categoria que falou que o nosso reforço seria um goleiro. mas tava fechado, tá? Acabou percebemos. E era o Jandrei. Só que no finalmente lá viram que o sujeito fechou o gol e nós estamos com 5 goleiros, né? Ainda tem isso ainda, né? É aquela questão, você gastar... Aí eu discordo goleiro. Você, nós estamos com 4 goleiros. Ayrton não é goleiro não, bebê. Na folha salarial tem 5. Mas na folha salarial deve colocar que o Rodolfo é atacante, então assim, não dá pra levar a sério o que o pessoal coloca. Assim. 14 atacantes. Léo Lang tá entre esses 5 aí? Cara, acho que o Léo Lang já saiu, não? Por onde anda o Léo Lang? Tá lá, tá treinando. Tá lá. Puxa. Léo Lang é o Quarto goleiro. O quinto é o menino da base. É o Robson. É uma boa profissão esse Léo Lang, hein? Vai lá, treina e tal. Tira uma foto. É mesmo. Brinca. E olha que a profissão do zagueiro reserva, do goleiro reserva é só entrar de voadora na hora que sai briga, né? É a única função do goleiro reserva, tipicamente, é essa, né? Imagina o terceiro, quarto goleiro. Nossa Senhora. O João Felipe está aqui falando que o Nazário treinou hoje e está perguntando o Zé Ricardo. Por que o Zé Ricardo não entra como titular? Por que não vende se não vai usar? Gente, Zé Ricardo e Valora pisaram no pé de alguém lá, né? Cara, mas olha só. Eu questiono o Zé Ricardo não ter recebido oportunidade antes do Lucas Cal ali para nossa volância, né? Quando precisou de alguém. Mas hoje, infelizmente, eu não tiro o Lucas Cal hoje não, cara. Ele tá jogando demais ali. Ele se encontrou na posição dele. Recebe bem a bola, sai bem pro jogo, desarma bem, tá dando assistência, eventualmente até faz uns golzinhos. Então, assim, hoje eu entendo o Lucas Cal titular, mas eu acho que eu preferia que o Zé Ricardo tivesse recebido essa chance antes do Lucas Cal. Eu queria Lucas Cal e Zé Ricardo, e o Juninho fora. Mas eu acho que o que o Juninho faz hoje não seria do Zé Ricardo também, assim, no sentido que a gente pode ser. O que o Juninho faz hoje? Não, porque o Juninho tem uma função de marcação muito mais alta ali, né? Na teoria, ele tem uma função bem mais ofensiva. O Jair falou bem, assim, seria o caso de, por exemplo, deixar o Valor ali, né? Mas o Zé Ricardo, para a posição do Juninho, também eu acho que ele não ia render, não. O Zé Ricardo seria exatamente na função que o Lucas Cal faz hoje, só que o Lucas Cal hoje está fazendo a função muito bem, né? Até como o Juninho também não é um muito bom finalizador, talvez ter o Zé Ricardo aí no lugar dele para marcar mais alto, ele vai roubar mais bolas no ataque do que o Juninho também, né? Mas realmente o problema é que isso aí seria, assim, ele teria que se readaptar à função de jogar mais avançado do que ele está acostumado, né? Até seria possível, mas se treinar bem, daria para fazer. O problema é que o Mancini aparentemente acha que o Zé Ricardo é perdendo a saída de bola. Essa é a parte que eu não concordo tanto, até porque o Lucas Cal, hoje mesmo, ele ia entregando uma saída ali. Por sorte, o Bruno Henrique acabou perdendo a bola logo em sequência, né? Que ele foi dar uma saída, ele mandou a bola, ela pegou no cara da frente dele e sobrou no Bruno Henrique, né? Mas o Patrick conseguiu segurar a onda. Ele perde bolas também ali atrás. A questão é que hoje ele tem uma coisa que ele tem feito muito bem, que é participar ofensivamente, né? Tem dado assistência, tem feito gols. Isso conta, né? Já que o nosso ataque não faz, né? Então, mas uma dica pode até ser, né? Coloca o Zé Ricardo ali e o Lucas Cal no ataque. Às vezes vira, né? É. O Leandro Mourão tá aqui, ó. Thales está mais para Rodolfo do que para Zárate. Fisicamente, sim, bebê. Mas Thales rodou. Ah, se fuder já, viado. Porra. Porra. Você sabe que eu tô na casa do meu sogro? Eu não consigo nessa merda aqui. Tá vivo, caralho. Thales rodou. Porra. O Sérgio Freitas está aqui falando. Programa top. Feliz por hoje. Aproveitando isso. 7 vitórias. Seja, né? Sérgio Freitas de Divinópolis. Valeu, Sérgio. Fala, Lucas. Acabou a internet. Aproveitando o ensejo de Zárate, só falar um pouquinho dele. Ah, vocês não estão me ouvindo, não? Que isso? Agora é só porque eu queria aproveitar o ensejo do Zárate. O Mancini hoje colocou o Zárate, eu acho, né? Foi o que eu senti, pelo menos. Ele colocou o Zárate mais de camisa 9. Então acabou que ele ficou menos participativo do jogo, né? Ele não pegou tanto na bola. Só que ele precisa sair muito da área para achar a jogada. Então acho que, da forma como ele estava jogando antes, ele estava um pouco mais efetivo ali, segurava mais a bola. Agora ficou mais complicado. Assim, hoje ele não apareceu tanto. Verdade. O Júlio da Coelho Sul, Julinho lá de Santa Catarina. Rodolfo, no momento está comendo um X-tudo. Ah, oh, beleza. Manda para nós aí, viu, Rodolfo? Provavelmente até dois, né? Talvez. Está muito triste hoje. Hoje ele tem motivos para ficar mais triste. Famoso o Éder Amaral está aqui falando, Ayrton é muito fraco mesmo, está concordando com o Thales aí. Mó péssimo. Marcinho, Márcio Perpétuo, nosso coelho tá demais, nosso coelhão tá demais, tá assim, Marcinho, show de bola, viu? Bom, vamos pra Bala e Colatina? Que hoje bora. Temos dois balas e dois colatinas? Vamos! Então vamos começar então com o São Paulo. Jogo de São Paulo, colatina da galera. Ganhou com uma grande diferença. Rodolfo com 80,2%. Seguido de Patrick com 7,9%, Ademir com 6,3% e Felipe Azevedo com 5,6%. Thales. Ah, já, não precisa. Eu acho que assim, não precisa perguntar os nossos quatro votos, né, cara? Isso aí é Rodolfo. Teve jeito, né? Ah, não tem como, cara. Lucas, aproveita que você está com a internet e vota aí no Colatinho. Vou votar no Rodolfo também. Eu acho que o Rodolfo tá pensando muito no futuro dele, né? Pra ser garoto propaganda do iFood. Porque além de pedir muito iFood, hambúrguer e tal, hoje ele ainda fez uma entrega rapidinho pro Flamengo, né? Então ele tá seguindo a risca essa ideia de se aposentar e virar garoto propaganda do iFood, 99 Food, Uber Eats, ou qualquer um desses aí. Você tá doido? Tem um garoto propaganda do Rodolfo do iFood. Se tiver que dar iFood de graça pra ele, você quebra, filho. Tá louco. Felipe. Ó, o Gordolfo, né? Não tem. Sem pensar duas vezes. É, muito embora os quatro aí que estavam na lista aí, realmente, no jogo contra São Paulo, foram uma água danada mesmo. Né? Ademir, principalmente, também. Acho que foi um dos piorzinhos também nesse jogo contra o São Paulo. Mas eu vou de Rodolfo, não teve jeito, não, cara. Não, o gol que ele perdeu, não tem como menor condição. Bizonhamente, cara. Os dois, né? Não, não existe. Pois é, não tem lógica. Então vai Rodolfo mesmo. Bala do jogo contra o São Paulo. Esse aí já teve um pouquinho mais de disputa. Mas foi eleito aí Zárate com 42,5%. Seguido de Ricardo Silva com 32,9%. Cavicchioli com 19,2%. E Bauerman com 5,5%. Vou inverter, Felipe. Zárate. Joga muita bola esse argentino, hein? Não, assim, joga tanto que hoje o tio de Eloísa, que é flamenguista, veio assistir, né? Aí a gente veio almoçar aqui em casa e assistiu o jogo aqui. O Zárate pegava na bola, ele falou assim, não, mas esse Zárate é diferenciado mesmo, né? O cara é flamenguista, o cara tá acostumado a ver jogador bom e fazer uma constelação dessa, né? Então, não tem. Ele é um nível que a gente realmente não tá acostumado de ver aqui no América. É. E no final ele estava no jogo contra o Flamengo, né? Mas no jogo contra o São Paulo, ele ainda estava melhor ainda, cara. Esse cara está se acostumando com o time. Eu acho que vai dar bom, vai dar muito bom. O maior problema nosso é que a gente não, é que tem os artes para lançar as bolas para os jogadores ruins, né? Uhum. O jogo hoje contra o Flamengo, ele dá uma enfiada de bola para o Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo corta e consegue chutar uma bola meio de bico ali para fora. Se o Zárate desse enfiada de bola e tem um outro Zárate pegando a bola ali para finalizar, o sucesso teria sido maior, então. Já era, né? Lucas. Eu vou votar no Ricardo Silva, porque eu acho que foi um jogo que nossa defesa foi muito sólida também, né? A gente não deu nenhum espaço pro São Paulo, então... Para simbolizar ali a nossa solidez defensiva, eu vou de Ricardo Silva. Boa. Bom voto. Thales. Cara, eu queria demais votar no Zárate, mas eu vou com o Lucas, bicho. Ricardo Silva tem me surpreendido. Talvez seja o cara que mais me surpreendeu nesse 2021. Ricardo Silva. Bom voto vocês dois aí. Cara, então, o Cavicchioli está sempre merecendo todo jogo bala, cara. Está sempre fazendo excelentes partidas, salvando a gente com bolas milagrosas ali, né? O Zárate... E tem uma baita reposição de bola, né, Jair? Tem. Então, a reposição de bola é excelente. Zárate também está jogando muita bola, cara. A bola cola, o cara esconde a bola, bicho. A bola cola nele. É diferente. Mas eu também vou de Ricardo Silva, gente. Eu acho que tem feito grandes partidas e essa partida contra o São Paulo foi muito seguro, viu? Tá de parabéns. Foi um jogo que nós fomos muito exigidos. Então eu vou de Ricardo Silva também. colatina do jogo de hoje contra o Flamengo. Por que que será? Rodolfo ganhou com 61,5%. Só? Seguido de Alan Ruschel com 32,7%. Felipe Azevedo com 5,8%. E um Chupa Thales Juninho com nenhum voto. Chupa Thales é o caralho. Quem colocou Juninho aqui foi Felipe. Quem colocou Juninho aqui foi Felipe. Não fui eu. Eu não queria colocar o Juninho, tá? Porra, tudo sou eu também? Você pegou a fama, cara. Só lamento. Eu não queria Juninho hoje de colatino. Foi esse aqui, ó. Cadê? Pra cá, ó. Sei lá, não, pra dar pra essa porra aqui, ó. É o mini crossfit aí, ó. É. Então vou começar por ele, Felipe. Rodolfo. Oh, mas por que você mandou pôr o Juninho nessa porra dessa enquete pra você votar no Rodolfo? É porque. É um corno mesmo, viu, Juninho e Isaac, como eu falei, o Isaac. O Juninho não teve um voto já. Nunca mais o Felipe dá palpite nessa porra desse colatinho. Assim, o Isaac foi mal. Mas a questão é que o Juninho também hoje errou tudo. Tudo que ele tentou, ele errou, ué. E aí é. Não, senhor, não, senhor. Ele roubou umas três bolas. Tudo bem que depois ele não conseguiu dar sequência na jogada, mas ele roubou umas bolas boas. Pra mim, teve um lance assim que fica até claro o quanto que o Zard distou aí, que se ele tivesse pelo menos mais uma pessoa pra conseguir jogar a bola com ele, teria feito a diferença. Que a bola veio errar meio difícil ali. O Zard pegou, deu um de calcanhar, assim, a bola no alto, colocou o pé assim na boa pro Juninho. Juninho pega, domina e vai devolver a bola assim num cara, e dá aquele passe torto meio mascado ali, o Zard depois tem que tentar consertar, e aí a marcação chegou e finaliza para fora. Então, assim, se o Zard dá esse passe, o outro Zard tá pegando para dar o passe depois para devolver, era gol, mas aí foi no pé do Juninho e aí... Juninho é um no cravo na ferradura, meu filho, impressionante. É. Ele rouba a bola e depois dá um passe ridículo e perde a bola. A questão é essa, ele assim... Ele tá lá, ele tá fazendo dele, ele é dedicado, não dá pra criticar o Juninho por dedicação, mas ele é um atleta que não tem nível técnico pra estar jogando na Série A, e aí tem hora que você percebe, principalmente quando ele tá tentando articular jogadas ofensivas, aí fica bem mais evidente a falta de capacidade técnica que ele tem. E aí a questão é essa, eu coloquei ele, porque hoje o que ele errou lá na frente também, se tivesse ali um jogador com uma nota 6 de Série A, talvez a gente tivesse feito o gol no primeiro tempo, mas era o Juninho, né? Então por isso que eu coloquei ele. Não foi uma perseguição. Mas não dá pra botar outra pessoa. A não ser no Godolfo, que é filho da puta que entrou, não fez porra nenhuma. O único coisa que ele fez foi entregar o gol pro Flamengo, então. Isso aí. Lucas. Vocês foram questionar o foi colocado o Juninho no... Na lista, quase que ele fez um deca beat só pra justificar o voto dele. Eu vou de Rodolfo. Ai, fude. Thales. Cara, eu. Três caras que entraram me incomodaram bastante: o Alan Ruschel, o Rodolfo e o Isaac. Apesar que o Alan Ruschel não espera absolutamente nada dele, o Rodolfo não espera absolutamente nada dele, mas o Isaac eu esperava alguma coisa dele hoje, sabe? Então eu vou de Isaac. Por incrível que pareça, eu vou de Isaac. Eu esperava alguma coisa do Isaac. E se eu não falo o nome dele aqui, a gente nem lembrava que ele entrou em campo. É. Como para mim, o Isaac, como eu falei, é um Giovani. Mesmo jeitão, futebolzinho burocrático, empurra a bola ali num pedacinho pequeno do campo ali. Mesmo mas jeitão, o Giovani, de vez em quando, ele dá um chucha gol. O Giovani participa do jogo mais, né? Arruma uma correria. O Isaac não, cara. O Isaac se escondeu. É, pode ser. É um jogo, tem que o Giovani que... ainda chuta, bom. Até que ele sai dentro, tem um chute de fora da área, quando ele acerta, né? Sim, então, essa... Não era pra ter na Série A, mas assim, não. Pelo menos ele tem alguns predicados ali que... E é outro que desapareceu também, né? Desapareceu também, sumiu. Eu vou de Rodolfo também, porque pelo conjunto da obra e realmente tá destoando, cara. E igual eu falei, o problema no fundo é mais complicado, porque a troca de Rodolfo e Ribamar, para mim, não é que a gente já discutiu isso aqui no programa um tempão, mas é complicado. Nenhum dos dois tá correspondendo o que a gente precisa ali, não. Ou a gente vai ter que tentar uma opção fora do elenco, né? Voltar com os meninos sub-20, ou tentar uma outra coisa ali na, de centroavante, talvez o Fabrício Daniel, não sei, pensar alguma coisa ali para ver se resolve esse problema, porque com nenhum dos dois está virando. Então eu vou de Rodolfo mesmo. Bala do jogo do Flamengo. Só responder o Adolfo, que o Adolfo está perguntando o que aconteceu com o Berrio. E aí ele tá com aquele problema médico que o Adolfo adora, que é o famoso incômodo muscular. Que ele sentiu um incômodo em algum músculo, que não fala nem qual é, e aí ele tá fora por conta disso. Ele num treinamento sentiu um incômodo na musculatura e não sabemos quando voltará a jogar, né? O coração é um músculo, né? Então o cara se ouvir um boate azul e ficar com o coração magoado já é um incômodo muscular. Mas né? Aí esse músculo, quem o incomodado é o do Rodolfo. E aí quem sofre é o estômago. Eita! Bala do jogo com o Flamengo. Eleito aí, ó, pela galera, a ler com 44,8%. Provavelmente pelo gol. Cavicchioli com 31,3%. Bauerman com 19,4%. E Ribamar com 4,5%. Thales. Jair, assim, primeiro que assim. Hoje, meu casamento é muito tranquilo. Eu quase não brinco com minha esposa. Tenho as discussões normais de casamento e tal. Mas eu lembro quando eu tinha namorada e tal. Que eu namorava e tal. Quando a mulher. Eu brigava com a mulher que ia trem todo, eu afundava minhas mágoas, eu ia bebendo, o Rodolfo ia comendo, cara, que cara escroto, bicho. Eu como porque eu sou feliz, não porque eu tô triste, vai se fuder. Eu esqueci quais são as opções. A bala, meu bala é o Alê, sem dúvida alguma, é o Alê. Você tá igual o Saci, alenista? Eu tô sim. Na verdade, eu tô mais pra Rodolfo, né, pelo peso. Mas, Alê. Boa. Lucas. Alê também, pô. Faz um gol contra o Flamengo aos 40 e vai lá quebrada no segundo 50. Tempo. Não tem como não. 50 no segundo tempo, não tem como não. Alê. Felipe. Eu vou fazer um voto em menção rosa ao Eduardo Bauerman. Porque hoje o que ele jogou ali, o que ele pegou o Mikael, o Vitinho no mano a mano e desarmou os caras na bola dentro da área, foi fora de série. Fez uma partida assim de manual. Bacana. Eu vou votar no Cavicchioli, cara. A gente. Ele fez pelo menos duas grandes defesas, assim, praticamente impossíveis. Então, eram dois gols certos. E eu preciso dar moral pra ele aqui, cara. Teve uma bola ali que ele salvou, né? No tapa ali. No primeiro tempo ainda. Isso. Cruzou, deu chute. Ele deu um tapa. É. Cara, e ele, assim, muito seguro, todo escanteio. Pura defesa de reflexo, já. Foi, cara. Ali foi então, reflexo puro, cara. Pois é, então acho que o Cavicchioli fez um partidaço hoje, tem feito grandes partidas, mas hoje, se a gente puxou um empatezinho, foi porque ele ajudou demais também. Viu? E no gol ele não teve... Não. Opção nenhuma, cara. Aquilo ali quase que ele pegou, ali. Cara. Quase que pegou. Mas o Michael saiu na cara dele, passou na boca de quatro zagueiros, de quatro defensores nossos, e não teve jeito, cara. Então, eu vou de Cavicchioli. Mas ganhou o Alê, já ganhou nosso bala da semana aí. O Roberto Lopes de Oliveira Neto, Thales, está aqui perguntando. Não entendi o comentário do Thales sobre o coque. Veja a foto do Roberto Neto aí para você entender. Ah, menino Roberto usa coque também. Ô, Roberto, vida que segue. Você vai ver o final de ano, filho. Final de ano eu vou fazer meu cabelo amarelo. Não, eu vou platinar meu cabelo. Thales cremosinho da Brahma. Platinar meu cabelo, cara. Thales é aristocrata. Ele não bebe Brahma, não, rapaz. Só bebe artesanal. É coitado artesanal. Você, já. Coitado é você. É cervejaria Filhos. É o então, cara... Na verdade, até complementando aí o comentário do Roberto, a vida, a minha profissão em si, não deixa com que eu faça as coisas que eu tenho vontade de ser. A gente acaba tendo que ser muito certinho para algumas coisas, porque tem todo um paradigma aí de apresentação e tal. Mas se eu pudesse, cara, eu raspava a cabeça, pintava cabelo, fazia o caramba quatro, bicho. Mas infelizmente a profissão não me permite fazer isso. É um saco isso, sacou? Infelizmente. Espero que esses paradigmas acabem e no futuro aí bem próximo a gente trabalhe do jeito que a gente quiser. O que vale é o nosso, é o que tá aqui, ó. E não o externo, sacou? Foda-se. Eu pagaria para ver o Talis de Coco Samurai. Eu também. Eu me passo o WhatsApp Ô, do chefe do cara, Talis, pelo amor de Deus. mas aí você tá muito enganado, cara, que depois, na hora que acabar aqui, eu te mando uma figurinha. Eu já fiz uma vez. Depois eu mando a figurinha. Nossa, visão do inferno. É, eu fiz um coque. É, bicho. Já pintei meu cabelo de vermelho pra ir pra Diamantino, cavanhaque de amarelo. Porrada de coisa, cara. Tem um cara que não pode ser taxado de qualquer coisa, sou eu. De ser um cara retrógrado, alguma coisa assim. De forma alguma. E eu tenho como provar. Tenho fotos. Não são montagens. E por falar em jogo, que a gente está comentando aqui sobre a presença de público, uma notícia boa é que parece que volta contra o jogo no jogo contra o Bahia, hein? O que vocês acham disso? Vocês vão lá? Claro que eu vou, né, já. Claro que Parece que eu o vou. jogo contra o Bahia já vai ter público. Hoje eu e o Lucas fomos lá, né, Lucas? Houve a CBF. Permitiu aos clubes levarem 30 membros da diretoria para os camarotes, né? E aí o América pegou membros do Conselho Deliberativo, né? Quem se inscreveu lá numa lista de em ordem, né? De inscrito. E foi a gente conseguiu ver lá, gente. E que saudade de independência. Felipe, você vai no campo? Uai, a minha questão é só que, infelizmente, o meu trabalho nem sempre me permite, né? Pelos meus horários. Mas eu estando de folga, sendo no horário que vá pós-trabalho, estarei lá. O que, assim, de forma alguma, é um assunto. É igual, por exemplo, eu falei do COC aí, o pessoal já entende de outra forma. A gente. É difícil a comunicação, né? Nem sempre você consegue passar a mensagem que realmente você está pensando. É, mas eu acho uma hipocrisia do caralho não permitir estádio em campo, cara. Quem anda em Belo Horizonte à É, noite está vendo que estádio em sim. campo, realmente é uma coisa muito importante, Thales. É complicado se não tiver. É, realmente eu não entendi. Como é que é a parada aí? É porque você, ao invés de falar público no estádio, você falou estádio em De campo. campo, é. Estádio em campo realmente é muito importante. Entendi. Então, na verdade, assim, a questão de ter público, eu acho uma bobagem do cacete, cara. Principalmente que, assim, Belo Horizonte, velho, os caras estão andando, fazendo festa, Riviera. Você vai no, no, nas redes É, sociais as dos jovens botecas aí, tudo cara. cheio. É, e outra coisa, Belo Horizonte agora arrumou um tal de veja, é do caralho, cheio de quadras de futebol aí. Essas quadras de futebol, elas são desmontadas para virar arenas de beach, sei lá o que lá, sacou? Então, bicho, o menor dos problemas hoje é o estádio de futebol, sacou? E, É. particularmente, eu acho que tem que liberar essa porra mesmo. Voltaria contra o Palmeiras no dia 6. Isso, voltaria contra o Palmeiras no dia 6. Só que o jogo do Palmeiras vai ser adiado, né? Provavelmente pela CBF. O jogo do Palmeiras e do Inter. Que não está batido o martelo ainda, mas parece que vai ser adiado, de acordo com a CBF. É o quê? Mas. Sobre essa questão do adiamento aí, Jara, até é interessante isso aí, porque talvez o time que mais cede jogadores para a seleção, que é o para seleções, que é o Atlético, que é a cachorrada, é contra o adiamento, cara. Sacou? Pois é, olha para Aí você ver. a gente tem um jogo contra o São Paulo adiado. Por que o São Paulo mandou para a seleção? Daniel Alves, Daniel. que nem tá lá? Pois é. O Arboleda, que Sacou? vai para a sua da seleção lá, né? Nossa, o Arboleda. Sacou? Pois Então, é, porra, velho. separa o campeonato por causa de cinco convocados, cara. Isso é uma É, coisa imbecil. ué. É. A questão é que o problema da CBF é não fazer planejamento, né? Que as datas FIFA estão lá, né? Então, tipo assim, ou você já planeja tudo para não ter rodado, para não ter ficado de ano. Já fazer o planejamento todo, ou você segue o planejamento que você fez. Se o planejamento é não parar, você não para. Cara, É, por mas. exemplo, a gente vai ter jogo adiado contra o Inter tá cedendo pra seleção o camisa 8 deles lá. Qual que é a chance desse camisa 8, gente, disputar alguma coisa pela seleção? Sabe, é um negócio. Segue o jogo aí. Não, mas eu concordo. Para mim, eu acho que você pega o caso do Flamengo aí, os caras vão ter que jogar até janeiro, porque é tanto jogo atrasado que não vai dar, cara. Eles jogaram o Não vai jogo do fechar. retorno contra o Grêmio antes de jogar o jogo do turno. É. Doideira, né? Ou seja, a questão de rebaixamento e outras cocitas serão decididas depois que praticamente todos os times pararem de jogar. Olha que loucura, cara. Pois é, cara. Isso aí atrapalha demais, porque, né? Vai. Imagina você tá lá disputando, você tá lá lutando contra o rebaixamento e de repente vai ter que começar a torcer para esses jogos atrasados aí e ver o que dá. Pô, você parece. E aí. E quando é assim, você sabe, né? Porque aí fica fácil manipular, né? Facílimo, cara. Facílimo. Mas é, não é legal isso. Sinceramente, imagina o Grêmio e o Santos na zona de rebaixamento. É. E eles com jogos adiados contra esses times aí. Vai dar merda, cara. Vai dar merda. Pois é. Muito complicado, cara. Eu acho que isso aí é mais um sintoma da desorganização que é o futebol brasileiro. É, mais algum assunto que vocês querem puxar aí, gente? Não. Vamos para esportes especializados? Ô, Lucas? Bacana. Então, vamos lá. Esportes especializados com Lucas. Ah, eu adoro minha vinheta. Já foi elogiado, inclusive, hoje no programa. Bom, de esportes especializados, vamos começar hoje falando sobre o futebol feminino. A gente estreou o Campeonato Mineiro Feminino com a vitória de 3-0, mas não foi bem assim em campo. O América jogaria contra o Social e o Social não conseguiu inscrever a tempo suas atletas. Foi o primeiro jogo do Campeonato Mineiro Feminino por WO. No Sub-20, a gente venceu na quarta-feira o Serranense por 4-0 no jogo de ida do Sub-20. O Cruzeiro ganhou do Atlético de 1-0. Agora o jogo de volta está marcado para quarta, agora no dia 29. É, então temos tudo para avançar para a final do Mineiro Sub-20 aí contra Cruzeiro ou Atlético, o Cruzeiro saindo na frente nessa situação aí. É, ainda sobre o Sub-20, a gente estava muito embalado, né? Os meninos do Sub-20 estavam super embalados e a gente parou na semana passada ali. Primeiro foi empate com o Inter, a gente parou na semana passada na derrota para o Palmeiras. E a gente agora também perdeu hoje, às 3 da tarde, para o Fluminense. Com isso, a gente acabou se afastando um pouquinho das chances de classificação para a próxima fase. Em termos de pontuação, a gente até está perto, a gente está com 23 pontos. O oitavo, que é o primeiro que se classifica, que é o próprio Fluminense, está com 26. Então, são apenas 3 pontos. Só que nós estamos em 13º. Então, tem aí 4 clubes na nossa frente antes do oitavo lugar. Então, a gente joga contra o Bahia no dia 3, domingo, meu aniversário, às 3 horas da tarde, fora de casa, e depois a gente fecha o campeonato no domingo em casa contra o Sport. Se vencer os 2 jogos, tem chance de classificar, mas acaba que deu uma complicada aí. É, no Sub-17, a gente venceu o Futigol por 2-0, no sábado, dia 25, ontem. Nosso próximo jogo é contra o Dínamo, no dia 2 de outubro. Nesse momento, o Sub-17 em terceiro lugar no Campeonato Mineiro. E o nosso time querido, time de vôlei, vai jogar, que ficou um tempo parado aí por conta da tabela do Campeonato Mineiro. A gente joga no dia 29, também na quarta-feira, contra o Uberlândia Academia de Vôlei pelo Campeonato Mineiro. Seria a quarta rodada, mas por enquanto nós só jogamos 2 jogos. Tá? A gente venceu um jogo, perdeu um jogo e a gente joga agora pela nossa terceira rodada contra o time do Uberlândia, que ganhou os 2 jogos em que disputou até o momento no campeonato. É isso. Que beleza. Sempre um refresco nas nossas noites aí, falar dos espaços especializados, né, Tati? Bicho, quem não vê, escuta aí, acha que realmente assim, a gente brilha nos esportes especializados. Mas aqui, a minha língua, cara. Mas aqui, olha como é que o Lucas começou. Um vencemos de 3-0. Ué, o WO. Mas esqueci de comentar, o próximo jogo do Campeonato Mineiro Feminino é contra o Atlético. Então, o próximo jogo já é um clássico aí. Torcer para as meninas estrearem em campo definitivamente com a vitória contra as atleticanas. Olha, eu confesso que outra vitória de WO não cairia mal também, não, hein? Não, mas o Atlético registrou. Confesso que contra a cachorrada eu quero ganhar até no Paroímpa e no campo. Com certeza. Pessoal, então é isso aí. Próximo jogo contra o Cuiabá, sábado, às 19h30, é isso? Acho que é 20, né, não? Não, 17 horas. 17 sábado, horas. 17 horas, contra o Cuiabá. Para ganhar, né, gente? Esse aí nós temos que puxar 3 pontos, hein? Seria importante. Ganhar é ganhar bem, né? Ganhar é ganhar bem. Jogo de afirmação. Meu medo é que. Para nunca mais voltar para a zona de rebaixamento. Jogo fora. E é nessa rodada agora, se confirmando a derrota do... Confirmou-se a derrota, né, dos nossos adversários direto, com exceção do Juventude, que acabou ganhando do Santos, então, mas também o Santos também é um adversário agora. A gente dorme definitivamente fora da zona, né? Porque mesmo que o Grêmio passasse a gente ainda assim estaria fora da zona. Então, isso. Uma rodada importante. Esse pontinho com o Flamengo foi muito importante, né? E os pontinhos que a gente conquistou contra São Paulo e Corinthians também. Claro, com certeza. A gente aí estamos em 15º. O América com 24, o Juventude em 14º com 26, o São Paulo com 27, o Atlético Goianiense 27. Ou seja, é toda uma turma aí que se a gente ganha contra o Cuiabá, já dá para brigar um pouquinho mais acima, né? Nós temos que abrir espaço para a zona da degola. Essa é a verdade. Né? Isso aí. Tem que buscar isso aí. Um jogo de cada vez. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Grande abraço. Domingo que vem teremos Decadentes, 20 horas. Beleza? Até mais. Abraço. Tchau.